Olha que interessante essa folha que você está recebendo. Ela está disponível no site. Você pode copiar, você pode distribuir para outros. Você tem uma visão do calendário. Dia 3 de abril, dia 4 de abril, dia 5 de abril, dia 6 de abril, 7 e assim por diante. O dia que a Bíblia diz que era o dia do Cordeiro, o dia da Páscoa, é o dia 14 de Nissan. Às vezes, cai no mesmo dia do calendário bíblico. Às vezes, o nosso calendário gregoriano cai em outra data, e a gente celebra a Páscoa em outro dia que não. Agora, o nosso calendário, ele é feito de tal forma, ou melhor, a data da Páscoa no nosso calendário, ela é estabelecida de tal forma que sempre caia numa sexta-feira. É chamada sexta-feira da paixão, sexta-feira da paixão. Então, veja, dia 14 de Nissan, nesse ano, deu 3 de abril. No dia 15, começa a festa que a Bíblia chama de pães ázimos. 7 dias comereis pão sem fermento. E até hoje, um judeu ortodoxo, ele limpa a sua casa de todo fermento por esses 7 dias e não come pão com fermento. Em parte, isso era uma sabedoria que Deus estava dando às pessoas naquela saída do Egito para que não levassem alimento fermentado que ia apodrecer no meio do deserto. Não comer fermento, porque eles iam enfrentar um deserto que eles nunca tinham enfrentado. Na verdade, eles nunca tinham nem viajado, nem saído do Egito. E Deus deu orientações para a saúde, para que eles andassem pelo deserto e tivessem prosperidade na saúde. E no dia 17 de Nissan, 6 de abril, nós celebramos a ressurreição de Cristo. Dia 17 de abril, no nosso calendário gregoriano, foi dia 6, desculpe, 17 de Nissan, foi dia 6 de abril. Veja se dia 6 de abril foi domingo. Veja se o dia 6 de abril foi domingo. Que dia, nesse ano de 2015, 6 de abril, deu que dia? Segunda. Mas nós não falamos segunda da ressurreição, falamos? O que é que nós falamos? Domingo da ressurreição. Por que que nós falamos o domingo da ressurreição? Por que que nós falamos o domingo da ressurreição? Alguém sabe dizer? A gente foi acostumado a pensar assim. Alguém tem outra sugestão, outra ideia de por quê? Sim, Luna. Como? Nissan é o nome do mês bíblico. Você sabe por que que é domingo de Páscoa? Domingo da ressurreição? Verdadeiramente, quando nós lemos em João 20, leia a sua Bíblia em João 20. O Evangelho de João, no capítulo 20. João capítulo 20, verso 1, diz: no primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. O versículo 7 diz: o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas foi deixado em algum lugar à parte. Não havia ninguém mais naquele túmulo. As mulheres, no domingo pela manhã, foram ao túmulo e não encontraram ninguém mais. Esse é um bom motivo para nós celebrarmos o domingo da Páscoa. É claro. Agora, se ele ressuscitou no domingo, na verdade, se a gente estudar um pouquinho mais, a gente vai saber que ele ressuscitou no final do sábado. Domingo de manhã, ele já não estava lá, as mulheres foram lá ver, ele já não estava lá. Se ele ressuscitou ou no domingo de manhã ou no final do sábado, como é que ele morreu sexta-feira? Como é que nós declaramos que sexta-feira é a sexta-feira da paixão, que Jesus morreu na sexta-feira, e no domingo ele já ressuscitou. Mas eu não estou entendendo qual o problema dele ter morrido na sexta e ter ressuscitado no domingo. O que é, Simone? Não dá os 3 dias. O que é que a Bíblia diz? Ao terceiro dia, ele ressuscitará. Se Deus programou, planejou, estabeleceu que seria ao terceiro dia, 3 dias e 3 noites na terra, debaixo da terra, como Jonas, 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Você acha que Deus, na última hora, fez como nós, brasileiros? Você, ah, tá bom, deixa assim mesmo, deixa assim mesmo. Você acha que o reino de Deus é assim, a coisa meio bagunçada? Há uma dificuldade para muitos, porque a Bíblia deixa claro que aquele dia da morte e do enterro de Jesus haveria de ser um Shabat, um sábado, um feriado. E foi traduzido por sábado. A coisa piora, porque aí ele teria que ressuscitar já logo em seguida, no domingo. Que sábado é esse? É um feriado que também em hebraico se chama Shabat. Só que começou no final da quarta-feira. O feriado é na quinta-feira. Então, está certo que ao domingo, no primeiro dia da semana, Jesus já não estava mais. Não há nenhum problema em celebrarmos o domingo da ressurreição. Nós celebramos no primeiro dia da semana, como os discípulos celebraram, que Jesus não está morto mais. Mas é interessante, você vai entender por que eu estou expondo isso. É interessante que, na verdade, não foi na sexta-feira que ele morreu. Porque se está escrito na Bíblia que no domingo pela manhã ele já não estava mais lá, então ele já havia ressuscitado. E se está escrito na Bíblia que ele ficaria 3 dias e ao terceiro dia ele ressuscitaria, não dá para ele ter morrido na sexta-feira da paixão. A sexta-feira da paixão já é uma introdução, tanto quanto em alguns aspectos o domingo, mas de forma mais intensa, de um sistema romano religioso. E você presta atenção que nós absorvemos essas coisas sem nem pensar? Que nós absorvemos estas coisas sem raciocinar? Muitas vezes nós criamos estruturas em cima de coisas que herdamos e que nunca pensamos. E aqui o que eu quero destacar não é sexta, não é domingo, não é sistema romano, o que eu quero destacar é o seguinte: o que foi que Deus disse? A importância do que eu quero ministrar aqui é o que foi que a palavra disse. A palavra de Deus disse: ao terceiro dia ele ressuscitará. Não há muita importância em eu discutir com alguém se foi na sexta, se não foi, se o calendário está certo, se o calendário está errado. Isso não tem tanto valor, ou quase nenhum valor. Não vai mudar a nossa vida em nada se nós definirmos que então Jesus morreu na quarta-feira e nós cremos que Jesus morreu na quarta-feira e aí no domingo ele ressuscitou. Então deu tempo dele ser enterrado no final da quarta-feira. Ele morreu no final da quarta-feira. Nós vemos lá no Evangelho de João que o Senhor ficou, as trevas desceram da hora sexta até a hora nona e então ele expirou e entregou seu espírito ao Pai. E aí, depois da hora nona, já é 3 horas da tarde. Então, no final da quarta-feira, como normalmente acontece no calendário bíblico, entra um novo dia. Um dia no calendário bíblico começa no final, no crepúsculo, no final de um dia. E aí começa outro dia. Então, o Senhor Jesus morreu no final dessa quarta-feira E ele, de quarta para quinta, como vocês estão vendo ali naquele desenho, do dia 14 para o dia 15, um dia, do dia 15 para o dia 16, outro dia, do dia 16 para o dia 17, outro dia, no final do dia 17, no final do sábado, Jesus ressuscitou. Por isso que as mulheres, ao chegarem no túmulo, domingo de manhã, já não ouviam mais. Mas eu quero enfatizar, minha preocupação não é com calendário, não é com doutrina, não é com nós proclamarmos e crermos que foi quarta-feira e não foi sexta, mas a minha preocupação e o meu desejo nessa manhã é compartilhar o que o Senhor me pôs no coração para despertarmos. O que foi que Deus falou? Quais são as coisas da minha vida que eu estou seguindo o que a tradição, o que a cultura, ou o que mecanicamente, automaticamente eu sigo, e que inclusive estão contrárias à palavra de Deus? Sabe por quê, Senhor? Porque para mim pode parecer que tanto faz o Senhor ter morrido na sexta e ressuscitado no domingo. Para mim, pode parecer que tanto faz o Senhor falar A e eu entender B. O Senhor ordenar aqui e eu ir por ali. Mas para o Senhor, não tanto faz. Senhor, quais são as coisas da minha vida, como teu discípulo, que eu venho seguindo tradicionalmente e que não são o que o Senhor disse? Como eu construí meus conceitos, minhas ideias, meus raciocínios, minhas decisões, minha própria vida? Será que essas coisas estão em cima de conceitos ou pensamentos ou entendimentos que são contrários ao que o Senhor disse? O que foi que o Senhor disse sobre o meu casamento? O que foi que o Senhor disse sobre minhas finanças? O que foi que o Senhor disse sobre minha vida com o Senhor? Meu relacionamento com o Espírito Santo? O que foi que o Senhor disse? Se houver, porventura, alguma alteração, alguma deturpação, se eu estou acostumado com algo que não é exatamente o que o Senhor disse, eu peço que o Senhor me mostre. Há uns dias atrás, o Silvano trouxe uma palavra aqui na reunião dos líderes de célula sobre indicadores. Como as empresas vão atrás dos indicadores, fazem pesquisas, análises, recolhem os dados e constroem seus indicadores, mas nem todo indicador é confiável, ou nem todo indicador expressa a realidade de uma determinada área ou assunto. Quais são os indicadores? Bem, os indicadores da minha vida, Senhor, é que é assim, eu caminho assim, eu penso assim, eu busco assim, e de repente eu estou me afligindo com o Senhor, estou orando e guerreando e buscando, às vezes eu estou infeliz, porque os meus indicadores estão errados, equivocados, eu estou olhando coisas equivocadamente erradas, e elas estão me fazendo ou orar ou deixar de orar, ou entristecer-me ou me alegrar-me. Por exemplo, Senhor, se a minha conta estiver com um bom recurso guardado, o indicador me diz, fique tranquilo. Mas é um indicador errado. Se a minha conta estiver no vermelho, no negativo, o indicador vai me dizer assim, não está bem, tudo está ruim, tudo está mal. É indicador errado, Senhor. E quantas coisas eu posso estar buscando ou deixando de buscar, me afligindo ou me alegrando, por indicadores errados, por coisas erradas, algo que o Senhor não disse, não é o teu indicador. Você percebe que eu não estou focado no calendário? Minha preocupação não é que você decida se vai crer que é sexta, que é quarta. A palavra do Senhor a nós nessa manhã é, o que é que eu sei, pelas Escrituras, que realmente é a verdade? O que é que eu sei pelas Escrituras e que está puro diante do Senhor. É isso que o Senhor tem para a minha vida. Foi isso que o Senhor falou. Jesus disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor mandou. Eu estou vivendo o que o Senhor tem para mim. Eu estou no centro da tua vontade. Eu estou crendo naquilo que eu creio. E aquilo que eu creio é realmente o que o Senhor ensinou, o que o Senhor falou. Ou eu estou debaixo de uma herança religiosa, cultural, e eu não me desagarro dela, pelo contrário, eu guerreio nela, porque são os meus indicadores. Olha que coisa mais simples para usarmos como exemplo, embora seja o evento mais elevado que a gente pode ter na nossa vida cristã. Estamos debaixo de um equívoco. Ou talvez não aceitamos um equívoco, talvez a gente pense, não, eu estou debaixo do que eu aprendi, ou eu estou debaixo de algo que eu nunca prestei atenção, nunca teve importância para mim isso. Eu sempre cito a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, mas eu nunca pensei, eu quero repetir, irmão, eu não estou preocupado em mostrar para você que a nossa doutrina é que não foi sexta, foi quarta. Nós estamos de olhos abertos para você, meu Deus, quais outras coisas na minha vida, no meu entendimento, que não são exatamente como eu estou pensando? Segunda coisa, irmão, Deus é perfeito. Deus é planejado. Deus é lindo. Quando você for a uma casa, que a gente normalmente chama de mansão, e vir os móveis, os utensílios, os tecidos, as cortinas, o piso, coisas lindas, muito lindas, que na nossa cultura sempre está associada à riqueza, e nem sempre precisa ser porque alguém é rico. Quando você for a uma empresa, a um shopping, quando você for a um parque, quando você visitar o Inhotim, quando você for em alguma daquelas florestas ou lagos maravilhosos que a gente visita na Europa, e você ficar admirado da beleza, numa casa, num quarto, num carro, numa roupa, numa joia, quando você se admirar da beleza, saiba que isso diz respeito à nossa natureza divina. Porque Deus só faz coisas belas e nos criou para vivermos em um jardim chamado Éden, onde as coisas não são apenas belas, mas são belas e perfeitas. Então, é natural que a gente goste das coisas belas. Os homens correm atrás dessas coisas belas como sendo as mais importantes da vida, e aquilo se torna o centro da vida deles. Nós não estamos falando disso, irmão. Não fique vivendo com Deus pedindo a Ele para também te dar coisas e coisas. Mas, irmão, Deus só faz coisas lindas. Coisas bonitas, e além de bonitas, perfeitas. Tudo que formos ler na Escritura, temos que ler debaixo desse foco, dessa lente. O que Deus faz é bonito, é lindo, é gracioso, é compreensível, tem uma lógica, é uma lógica divina, mas tem uma lógica perfeita. Deus não é bagunçado, Deus não é desorganizado, Deus não é improvisador, Deus não faz de qualquer jeito, Deus não usa retalho, Deus não pega a sobra, Deus faz tudo perfeito. E se nós pensarmos dessa forma, no que diz respeito ao calendário de Deus, nós vamos ver que Deus é perfeito. Povo de Israel, o dia de hoje vai ser um feriado para vocês. E vocês vão, ao crepúsculo desse dia, imolar o cordeiro. E vocês vão sair do Egito, e vocês vão entrar por um período chamado deserto, e vocês vão entrar na terra prometida, porque eu vou dar a vocês a terra prometida. Mas prestem atenção, eu vou orientar detalhe por detalhe do que vocês têm que fazer com a vida de vocês. E aquele povo que disse, como Josué e Caleb, eu quero fazer como o Senhor, eu quero ver como o Senhor, eu quero crer como o Senhor, eu quero ousar como o Senhor, entra na terra prometida. Agora, Senhor, na minha vida pessoal, eu realmente acho que algumas coisas podem ser do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, muitas vezes do jeito que nós herdamos em família, na religiosidade, mas eu gostaria de saber o que o Senhor tem a me dizer a respeito dos meus hábitos, das minhas práticas, da minha agenda, da forma com que eu invisto meu dinheiro, da forma com que eu crio meus filhos, da forma que eu governo meu dia a dia. Eu gostaria de ouvir a voz do Senhor, porque eu não quero estar enganado, não apenas numa data. Eu não quero estar enganado no que o Senhor disse. O que o Senhor planejou? Exatamente no dia 14 dia de Nissan, o dia 14 de Nissan, o Cordeiro foi imolado lá no Calvário. 1.500 anos depois, não foi coincidência, foi a precisão das coisas lindas e perfeitas de Deus. Nós estamos num mundo tão bagunçado que a nossa Páscoa vai ser um dia completamente diferente. Mas nem eu nem você podemos nos apegar à cultura e tradição. Senhor, eu quero, não apenas uma vez no ano, no dia certo, seja no dia brasileiro, seja no dia de Israel, eu não quero apenas celebrar a Páscoa um dia. Eu quero que essa Páscoa faça uma divisão, seja um divisor do tempo na minha vida. Eu quero prestar mais atenção no que foi que o Senhor disse. 3 dias. Então serão 3 dias. Quando nós lemos essa folha que eu dei a você, no dia seguinte, a Páscoa, o Senhor ordenou uma festa. A festa dos pães asmos, sem alimento. Também essa festa é chamada primeiros frutos, e ela é celebrada no dia que antecede a ressurreição de Cristo. E Paulo ensina que Cristo é a primícia dos que dormem. Dos que ressuscitaram, Jesus foi o primeiro. Primeiro fruto. Quando você traz dízimos, quando você pega o que você recebeu de salário, o que você ganhou, o que você herdou, quando você pega o que você lucrou, aquilo que Deus te deu, não importa como veio, você ganhou, você recebeu, você tem, você trabalhou, você batalhou, você prosperou e você traz no altar primícias, você está dizendo, Senhor, eu entendi a lei de primeiros frutos do reino eterno. Eu vivo isso, eu pratico isso, Senhor. Não apenas trazendo o meu dinheiro, mas entregando a minha vida. E para mim, Senhor, precisa ser preciso, como o Senhor é preciso. Não pode ser de qualquer jeito, mais ou menos. Eu quero esse zelo para a minha vida, Senhor. Eu quero esse zelo. Eu quero crescer cada dia mais nesse zelo pelas Tuas coisas. Mas também, no primeiro dia, depois da Páscoa, o Senhor ordenou, contareis 7 semanas de 7 dias, 49 dias. E quando terminar os 49 dias, o dia de número 50 será para vós a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes, ou Shavuot. Irmãos, Deus é tão lindo, tão perfeito, que nesse dia ele levou Moisés no alto do Sinai e entregou ao seu povo a palavra, os 10 mandamentos, a lei do Senhor, o ensino, a Torá, a Bíblia. Havia o povo ao redor da montanha e lá em cima havia nuvens trovões, raios, clangor das buzinas, o fogo do Senhor queimou o alto da montanha, e Moisés recebeu de uma forma sobrenatural as tábuas com os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos, 4 deles diz respeito a amarás ao teu Deus, e 6 deles diz respeito a amarás ao teu próximo. Não apenas a tábua escrita com todos esses mandamentos, mas Deus entregou a Moisés inúmeras instruções, de forma oral. Deus disse a Moisés, faça isso, faça isso, faça isso. Moisés, eu não sei, ninguém sabe se ele escrevia lá na mesma hora ou se ele escreveu depois. Essas coisas ficaram escritas no Pentateuco. O Senhor ordenando 613 mandamentos, o Senhor ordenando estatutos, ordenando detalhes de como compra, de como vende, de como trata o cunhado, de como trata a sogra, de como trata o vizinho, de como compõe, de como mexe com as coisas da terra. Cada assunto da vida. 1.500 anos depois, no mesmo dia, em Atos capítulo 2, nós lemos, cumprido os dias, ou o dia de Pentecostes, cumprido o dia de Pentecostes, estavam reunidos 120 discípulos no cenáculo, e naquele dia, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Nós já estudamos, você pode ouvir no site, nós vamos estudar mais sobre Pentecostes nesses próximos dias. Mas, irmão, até aquele dia, o Espírito Santo nunca havia habitado nenhuma pessoa. O Espírito Santo vinha sobre Davi, sobre Moisés, sobre os profetas, vinha sobre as pessoas que Deus queria mostrar, ensinar, visitar, instruir, ministrava e se retirava. Mas Jesus disse, eu vou para o Pai, e eu preciso ir para o Pai, gente. Imagina que aqueles discípulos falaram assim, não, Jesus, vamos continuar, estava tão bom, foram 3 anos e meio, maravilhoso, Senhor, vamos, Jesus, tem um jeito, vamos continuar, Jesus. Filhos, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, Ele não vos enviará o Consolador, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo. O diabo é tão sujo que põe pessoas discutindo por anos, talvez a vida inteira, se tem ou se não tem batismo com o Espírito Santo. Se é assim, assado ou de outro jeito. Eu não quero saber. Eu quero saber que naquele dia o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, e que a igreja recebeu poder. A congregação de Deus, antes daquele dia, tinha visitações do Espírito, tinha a palavra, tinha a instrução de Deus, mas não tinha o Espírito Santo habitando dentro dela. Mas agora, a mesma congregação de Deus, chamada no Novo Testamento de igreja, tinha o Espírito Santo, ou passa a ter o Espírito Santo vivendo dentro dela. O profeta disse, Deus, eu preciso saber a sua vontade, então vou fazer o seguinte, chove sobre o novelo e não chove à volta. Ok, eu te mostro. Ele acordou, choveu sobre o novelo e não choveu à volta. Senhor, eu ainda não tenho certeza, vamos fazer diferente, chove à volta e não chove dentro do novelo, em cima do novelo. Sim, filho, tudo bem. Aí o Senhor foi lá e fez. Aí, por fim de tantas provas, ele falou assim, ok, já sei o que é para fazer. Não há nenhum problema em eu e você fazermos provas com Deus. Não há. Eu já fiz provas com o Senhor, Ele responde. Você já fez provas com o Senhor e certamente ouviu a voz do Senhor. Mas há uma grande diferença. Tem coisa que eu e você não precisamos mais fazer prova. Porque o Espírito habita dentro de nós. E o Espírito Santo nos guia, nos conduz, nos ilumina, nos põe a palavra. E Ele diz assim, filho, olha o que eu já disse. Para que você está pedindo prova? Se você insistir em ficar pedindo prova, sabe quem pode se andar com você? O inimigo, e te enganar. Eu já pedi provas ao Senhor, Ele já me mostrou, mas eu já pedi provas ao Senhor que eu não devia ter pedido. E o inimigo se andou. E foi a misericórdia do Senhor para mostrar, filho, o meu Espírito habita dentro de você. Você vai ter instrução, você vai ter paz, você vai ter direção, você vai ter sabedoria. Eu vou usar o meu corpo ao seu redor, eu vou usar os seus pastores, seus líderes, eu vou usar alguém, uma criança, eu vou usar um ímpio, mas eu vou falar com você, filho. O Espírito Santo fala conosco, irmão. E podemos ser guiados pelo Espírito Santo. O Senhor diz, vocês vão contar os molhos. E eles, na verdade, reservavam um molho de ofertas, de oferendas, de produto que plantou todos os dias. Primeiro dia de contagem dos molhos. Segundo dia de contagem dos molhos. 34º dia de contagem dos molhos. 35º dia de contagem. Está chegando. 48º dia. Eles contavam todos os anos, como o Senhor ordenava. A lei não é a Torá. Quando Paulo diz que nós não estamos mais debaixo da lei, Paulo não está falando sobre o ensino e sobre os mandamentos do Senhor. Paulo está falando sobre a obrigação de fazer, queira ou não queira, saiba ou não saiba, obedeça, e se não obedecer, você vai morrer. Hoje não é assim mais. Estamos debaixo de muita graça. Mas a graça pode ser uma cilada tão terrível para nós, se a gente achar que isso significa que não deu, de qualquer jeito. Não, Senhor, eu quero fazer do teu jeito, como o Senhor disse. Pela graça do Senhor, porque não somos mais aqueles escravos no Velho Testamento, tendo obrigação, sendo obrigados a seguir aquilo, não estamos mais debaixo dessa imposição da lei. Eu e você não precisamos ficar contando que dia é hoje, a gente já tem que contar. Não contei. Não. Mas lá no nosso espírito, nós podemos celebrar muitas coisas. Senhor, daqui a tantos dias, vai chegar aquele dia que é o 6 de Sivan. O teu Espírito já habita em mim. Eu já tenho o teu Espírito. Eu nasci de novo. Senhor, eu já recebi dons do teu Espírito Santo. Senhor, eu estou vendo frutos do teu Espírito em mim. Eu sou guiado pelo teu Espírito Santo. Eu não preciso esperar um dia, mas eu quero, Senhor, nesses dias, estudar, celebrar, me encher do Espírito Santo, me aprofundar no Espírito Santo, porque eu quero que algumas coisas da minha vida, que são conforme o que eu penso, o que eu acho, o que eu herdei, sejam transformadas naquilo que é exatamente o que o Senhor tem para mim. Eu quero mais santificação, eu quero mais busca do teu Espírito Santo, eu quero mais graça, eu quero, Senhor. Eu desejo, Senhor. Nesta semana, nós passamos pelo dia do calendário bíblico, que foi a ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo, em Coríntios, ele diz: se não fosse a ressurreição de Cristo, seria vã a nossa fé. Na discussão entre os saduceus, os fariseus, o povo, alguns criam na ressurreição, outros não criam na ressurreição, e Paulo diz claramente: gente, se é verdade que não existe ressurreição, então Jesus não ressuscitou. Mas olha, Pedro viu, Paulo viu, Tiago viu, 500 pessoas viram, eu vi, Jesus ressuscitou. Dos que viram, eu estou vivo ainda. Tem muitos que estão vivos ainda, gente. Vocês podem ir a eles e perguntarem, eles vão dizer a verdade: Jesus ressuscitou. Gente, a ressurreição é verdadeira. E se não fosse a ressurreição de Cristo, seria vã a nossa fé. Senhor, o que é a ressurreição para mim hoje? Se ela é o fundamento da minha fé, o que é que eu preciso mudar na minha forma de pensar sobre ressurreição, de tal forma que eu experimente mais do Senhor? Se Jesus ressuscitou, ele ascendeu ao céu e ele foi recebido com glória e honra e coroado Rei dos reis, Senhor dos senhores, assentado num alto e sublime trono. E como 100% humano, homem, ele está assentado num alto e sublime trono, à destra de Deus Pai, e isso é espiritual, mas é quase que a gente poderia dizer, isso é físico, isso é real. Isso é palpável, e nós o veremos. E como 100% Deus, Ele está no lugar de glória, de honra, que um dia Ele deixou para vir a essa terra e retornou para Ele. E Ele é Deus, está sobre a minha vida, e eu digo que Ele é o Senhor da minha vida. Então, Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. A morte não te prendeu. Agora, Senhor, por que que a ressurreição é o fundamento sólido da nossa fé? Se não tivesse acontecido, seria vã a nossa fé. Filho, porque eu quero que você entenda o poder da ação de Deus, aonde vem morte, é para vir vida. Aonde as coisas estão indo embora e morrendo, você pode proclamar vida. Aonde não tem vida, você não vai declarar vida ao que é inanimado, mas você vai colocar vida aonde não tem vida. E essa é a função da igreja nessa terra. Essa é a minha função, a sua função, trazer o reino de Deus para a terra e levar para o reino de Deus vidas que estão sem vida. Isso precisa ser a proclamação mais imediata do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente, de tudo que temos, tudo que sentimos, em qualquer circunstância. Todos os dias o diabo vem com dardos inflamados. Isso não vai dar certo, isso vai morrer, isso vai acabar, isso você vai ver o que vai acontecer. Satanás, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, eu levanto o escudo da fé. O escudo da fé significa eu declarar, eu creio no poder da ressurreição. Esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus está dentro de mim, vive em mim, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus, ele vive dentro de mim, então a vida faz parte da minha vida. Por onde eu passar, por onde eu andar, eu vou ministrar a vida. Eu não quero ministrar outra coisa, eu não quero ser outra coisa, eu não quero viver de outro jeito, eu quero ser alguém de quem flui rios de águas vivas. E quando o inimigo vier sobre mim, contra mim, e ele vier trazendo qualquer proposta, qualquer sugestão de morte, de desgraça, de problema, de falência, de fracasso, de não vai dar certo, eu não estou falando só de coisinhas terrenas, irmãos, eu estou falando de coisas tão violentas do mundo espiritual que o inimigo vem todos os dias tentando destruir. Eu vou me levantar no poder de Jesus Cristo. Senhor, se eu comecei a dar mais valor às pequenas coisas do jeito que o Senhor fala, essas grandes coisas também terão valor na minha vida. Se eu comecei a dar valor a pequenas coisas que o Senhor disse na tua palavra e que são tão diferentes do meu costume, do meu hábito, da minha forma de pensar, o Senhor vai me levar a uma instância em que todas as demais coisas do teu reino estarão presentes na minha vida, terão valor e serão luz, serão fogo, serão poder emanando a partir da minha vida, porque o teu Espírito habita dentro de mim. O Senhor disse que não é possível recortar um remendo do pano velho e pregar no pano novo. Não é possível recortar um remendo do pano novo e pregar no pano velho. E eu me lembro bem, o Luciano Subirá pregando no nosso congresso lá em Porto Seguro. E ele falou assim, ninguém faz isso. Se a sua calça jeans está velha, ninguém vai à loja, compra um tecido e corta um pedaço e põe e sai satisfeito. A Bíblia diz que esse remendo novo vai corroer, vai se romper, vai estragar mais rapidamente o tecido velho. E o Luciano ministrou naquela noite, pois nós fazemos isso com a nossa vida. Nossa vida vai continuando do mesmo jeitinho. A gente vai seguindo as mesmas coisas que herdamos ou que não enxergamos e que vamos fazendo como robozinhos e vamos assim, a gente se apega àquilo e de vez em quando a gente precisa, Senhor, eu preciso de uma ajuda nessa área, me recorta um pedacinho aí do teu reino e eu vou colar aqui onde está precisando. E a gente passa uma vida inteira querendo que Deus venha na nossa realidade. Senhor, tudo bem, Senhor, tá bom, não tem problema não. Mas é o seguinte, eu quero viver como se tudo tivesse sido sexta e domingo. Só isso. Não mexe com isso não. Para quê, Senhor? Deixa, tanto faz, Senhor, eu sou brasileiro. Dá um jeitinho, Senhor. E o Senhor, não, filho, eu não vou pôr um remendo na sua vida. Eu quero que você traga o reino inteiro para dentro de você. Eu quero, Senhor. Isso não vai acontecer da noite para o dia. O Senhor disse em Êxodo ao povo de Israel, uma das instruções mais impressionantes no que diz respeito à administração terrena. O Senhor diz assim, vocês vão entrar na terra prometida, e a terra prometida tem inimigos, mas eu não vou tirá-los rapidamente. Eu não vou expulsar os inimigos da terra de vocês em um ano. Sabe por quê? Porque a terra ficaria vazia. Eu vou usar os inimigos. Eu vou usar suas lutas. Eu vou usar seus problemas. Eu vou usar suas dificuldades. Eu vou usar tudo que você enfrentar nessa terra. Eu não vou tirar logo. Eu vou usar tudo isso para que vocês conquistem a terra. Se eu tirar os inimigos todos de uma vez, a terra fica vazia, vocês vão ter graves problemas, porque vocês não dão conta de cuidar de tudo ao mesmo tempo. Filho, então eu não vou mudar você de uma hora para outra, de uma vez, tudo que tem que fazer. Eu vou fazer dia após dia, mas o meu justo será como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Senhor, então eu quero, nessa manhã, nesses dias de Páscoa, um pouquinho mais, Senhor. Eu gostaria de um pocão mais. Então eu quero começar com um zelo. Eu quero saber o que está escrito na tua palavra. E eu tenho diante de mim uma oportunidade maravilhosa. Estude essa folha. Estude esses textos que estão aqui. Faça seus devocionais nessa semana em cima disso daqui. Leia esses versículos, busque do Espírito Santo, você receberá a revelação do Senhor, você receberá discernimento do Senhor, e coloque um alvo, Senhor, a tua ressurreição, entre uma infinidade de coisas, revela a mim, que o Espírito Santo seria enviado, e Ele habitaria dentro de nós, e Ele nos daria poder para sermos testemunhas, Ele nos daria frutos para sermos mais semelhantes a Jesus, Ele nos daria dons para exercermos a missão que temos nessa terra. Eu quero, nesses dias, até os dias da celebração de Pentecostes, eu quero me aprofundar no meu relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos um quadro ali, que é o quadro da torre de adoração. Eu queria desafiar você a separar um horário no dia para você dar uma hora de jejum, de oração, de adoração. E você vai pôr o seu nome para a gente saber quais horários nós ainda não temos alguém cobrindo a torre de adoração. Senhor, eu quero fazer isso. Eu quero escolher um horário lá na minha casa, ou no meu trabalho, em que eu vou para um quarto, eu vou lá para o alto da montanha, eu vou para a praça, eu vou para um lugar em que eu não sou incomodado, eu vou desligar meu celular, eu não atendo ninguém, esse é um horário que eu vou dar para o Senhor a cada dia. E até Pentecostes eu quero uma caminhada de oração, de jejum, de busca do teu Espírito mais intensa do que normalmente eu faço. E eu quero ser revelado pelo teu Espírito Santo. Assim como o Senhor em Pentecostes deu o fogo e deu a palavra, seja no Sinai, seja em Jerusalém, eu quero receber na minha vida, nestes dias, neste ano, uma porção nova do teu Espírito Santo, de dons, de poder, de graça, de frutos. Eu quero, Senhor. eu faço disso prioridade na minha vida. E eu quero saber do Senhor. É na sexta, no sábado ou no domingo? Porque se o Senhor falar que não é na sexta, não será na sexta. Eu quero que você entenda, por favor, irmão, eu não estou falando de dias, eu estou ilustrando. O que é que Deus falou? Será como Deus falou. E o Espírito Santo vai nos mostrar isso. Feche os teus olhos. Eu pedi que o Isaac ainda nos ministre uma porção nessa manhã e que nós tenhamos um tempo no altar do Senhor. E antes dele ministrar, eu convido você a fazer uma oração, Senhor. Restaura em mim os teus valores, as tuas fontes, a tua lei, a tua palavra, a tua abundante graça derramando-me o Espírito Santo. Restaura em mim, Senhor, o amor apaixonado por Jesus. Restaura em mim a alegria da salvação. Restaura em mim, Senhor, a comunhão íntima, a comunhão pura. Quando éramos criança, que não víamos nada, não julgávamos nada, nós simplesmente críamos e recebíamos o abraço, o beijo, o carinho, os presentes do Pai. Hoje a gente fica avaliando se o presente vai ser útil ou não, se a gente quer desse jeito, quer desse jeito. A gente pergunta, ah, eu queria outra coisa. Hoje a gente cresceu, virou adulto, Senhor, a gente está tão esquisito, mas eu queria restaurar como criança para entrar no reino dos céus. Meu coração puro de amar o Senhor, de amar o Senhor, de estudar a tua palavra profundamente e sendo revelado pelo teu Espírito Santo nas coisas mais centrais, mais importantes. Não é tão importante, Senhor, eu discuti por quarta, quinta ou sexta, por dia 14, 15, 16 ou 17. Não é importante, Senhor, mas é extremamente importante eu entender o que foi que o Senhor disse. Qual a tua precisão, tua perfeição? Eu quero isso para a minha vida nesses dias e eu faço um propósito diante do Senhor. Nesses dias até Pentecostes, de andar assim, de me limpar do fermento, de me santificar, de buscar mais a tua presença. Eu faço esse propósito diante do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Queremos, nesses momentos finais do culto, clamar pela vinda do reino em nossas vidas. Traga, Senhor, teu reino em nossas vidas. Que indicadores estamos seguindo? O que nós estamos olhando? O que nós estamos recebendo, aceitando para nossas vidas? Paulo, em um dos seus testemunhos, ele disse que ele testemunhava tanto a pequenos como grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Os profetas e Moisés já diziam o que haveria de acontecer. Deus já havia dado sinais, profecias, palavras, orientações do que haveria de acontecer. Os indicadores eram claros. Disse o que haveria de acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Os profetas já diziam que Cristo haveria de padecer. Moisés, os profetas já diziam que Cristo, em padecendo, ressuscitaria e seria o primeiro da ressurreição dos mortos e anunciaria a luz ao povo e aos gentios. O que faz com que essa luz, essa palavra, não chegue a nós? Os judeus, quando receberam essa palavra, esses indicadores, não somente não entenderam esses indicadores, mas também eles rejeitaram a Cristo. Rejeitaram a palavra. Em João 1, 10 a 14, diz que Jesus estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Muitos viram esses sinais, ouviram as palavras, ouviram a mensagem de Cristo, da sua ressurreição, mas muitos não receberam. Que nesse momento nossos corações sejam quebrantados para que nós possamos receber essa palavra. E eu queria convidar os irmãos que quiserem reafirmar, tomar essa decisão de receber o reino do Senhor em suas vidas, que tenha liberdade de levantar suas mãos, nós vamos orar por vocês. Nós queremos estar orando, dando essa oportunidade para vocês de receberem a Cristo Jesus ressurreto no coração de vocês. Quero dar oportunidade também para os irmãos que quiserem reafirmar o compromisso de andar nos caminhos do Senhor, reafirmar o compromisso de ouvir, seguir as Escrituras, a palavra do Senhor.